que já era bom está muito melhor. É isso aí! A Churrascaria Luciano agora traz mais uma grande novidade. Está funcionando no período noturno com pizzaria. É isso mesmo que você ouviu. Agora somos Churrascaria e Pizzaria, das 18 às 23 horas, com muito mais novidade no seu cardápio. Já pensou em ligar e receber na porta da sua casa aquela sua comida favorita ou aquela pizza para se reunir em família? Nosso cardápio digital já está disponível na bio do nosso Instagram ou através do nosso WhatsApp 85 9 89 21 80 73. Churrascaria Luciano fica localizado na Avenida Contorno Sul, próximo à Areninha do Alto Alegre. Pedido para delivery, retirada e consumo no local. Churrascaria Luciano, sempre um passo à frente. Visite-nos ou peça, será um prazer te atender. O que já era bom está muito melhor. É isso aí! A Churrascaria Luciano agora traz mais uma grande novidade. Está funcionando no período noturno com pizzaria. É isso mesmo que você ouviu. Agora somos Churrascaria e Pizzaria, das 18 às 23 horas, com muito mais novidade no seu cardápio. Já pensou em ligar e receber na porta da sua casa aquela sua comida favorita ou aquela pizza para se reunir em família? Nosso cardápio digital já está disponível na bio do nosso Instagram ou através do nosso WhatsApp 85 9 89 21 80 73. Churrascaria Luciano fica localizado na Avenida Contorno Sul, próximo à Areninha do Alto Alegre. Pedido para delivery, retirada e consumo no local. Churrascaria Luciano, sempre um passo à frente. Visite-nos ou peça, será um prazer te atender.